nome dela é Ana Vara. Agora pede pra sentar, senta na vara. O senta na vara. E o nome dela é Ana Vara. Agora pede pra sentar, senta na vara. O senta na vara. O senta na vara. O senta na vara. O senta. As academias fazem. Os paredões também. Então senta, o senta, senta, né? O nome dela é Ana Vara. Agora pede pra sentar. Senta na vara. O senta na vara. O nome dela é Ana Vara, não esqueça, né? O senta na vara. O senta na vara. Vai agora. Senta. O senta na vara. O senta na vara. O nome dela é Ana Vara. Agora pede pra sentar. Senta na vara. O senta na vara. O senta na vara. O senta na vara. Vai sentando. Vai bem lentinho, vai. O senta na vara. O senta na vara. Senta na vara. Quebra! O senta na vara. Vai no chão. O senta na vara. As academias estão fazendo. Senta na vara. Os paredões também, véi. O senta na vara. O senta na vara. Isso é quarto de empregada, quebra! Que swing é esse? Senta na vara.